eu vou dormir, carregando ainda minha dor. Quantos dias mais, quantas noites mais, até quando estarei assim? Chego a pensar se bom será ver um outro dia amanhecer e continuar a me ver aqui. Eu preciso sustentar meu coração. Eu sei. Mesmo no escuro, sinto-me seguro.